efetivar a ocupação ilegal do terreno. dire più storico. Qui non è come diciamo un medico, un dito, un serio, un operatore, un piano. Eu queria contar o doutor, mas ele ia me dar um processo no Tribunal Municipal do Piano. Foi incriminado de vida por ocupação na época de Chodé. Esse processo foi possível porque o investigador é um familiar meu, caso contrário, isso não seria possível. Porque a rede está bem estruturada. O indivíduo foi punido com uma prisão de um ano e meio. Tinha que pagar uma indenização no valor de 1 milhão e tal de quanto. Por várias vezes ao Tribunal Municipal diziam que, olha, o indivíduo está preso, não sei o quê. O indivíduo foi solto, porque o tempo terminou. E há dias vira um funcionário do Tribunal Municipal a perguntar pela localização do indivíduo. Nós quando vamos à polícia, às vezes, se não tivermos a mídia para resolver determinadas situações, nós vamos ter a resposta igual ao senhor administrador a quatro deu ao senhor que está na Suíça e que não pode, né? Ele não é guarda de cadeia. Eu não sou ocupante, não sou camponês. Eu tenho um título de terras por 45 anos. Fiz investimento. Terrenos estava demarcado em quilagem. É o único país do mundo onde a lei permite fazer paredes de betão para proteger esse Angola. Os Estados Unidos, Dubai, encontram propriedades com 10 quilômetros, só demarcadas com quilagem, que não há nada. Eu tinha lá os quilagens a demarcar. Tenho investimento feito. O meu trabalhador foi violentamente esmagado. Ele aprova. Eu pergunto: essa atividade que a lei apresenta aqui, que não permite de tentar ou apanhar esses criminosos que responsabilizados criminalmente, isto não é legitimação desta profissão que anda por aí. Porque nós temos, só temos a vergonha de enquadrar um classificador do Ministério do Trabalho. Mas, ora, eu sugiro que haja uma política ao regresso às duas províncias de origem, principalmente aos jovens recém-formados, para evitar as doenças do foro. Hoje são causadas pelas centralidades. É possível nós alugarmos verbas do Orçamento Geral do Estado, né, para criarmos política que incentive ao regresso à província, como também a massa cinzenta que é formada e que anda por aqui muitas vezes sem emprego. Os governos da província deviam ter uma dotação para isso. Porque esses casos que nós estamos aqui, a Alemanha vive, o Brasil vive. Tantos juristas aqui não conseguem fazer uma lei que acabar com isso. Obrigado. Muito obrigado, eu gostaria de continuar na preocupação que eu tenho com a ocupação de terra. Na verdade, nós estamos a ver muita coisa dentro do nosso país. Nós temos hoje muitos temas tanto para esse país, mas hoje, para tu conseguires um espaço, é precisamente muito problema. Se o cidadão angolano tem um lugar, principalmente A família que tem filhos pobres ou filhos camponeses, nesse país já tem muita dificuldade para conseguir esse terreno. E a ocupação que se aparece nesse país, que diga ocupação ilegal, é mais dos camponeses. Vencerão tiranos dentro desse país, em cada província de agora do Pavim, vamos encontrar latifundiários, os ministros, generais, e esses espaços até não são construídos, são espaços ocupados e não têm dono e governo no cimento. Agora, nós não sabemos se a Justiça, o Ministério da Habitação, que também tem controle desses ministros, ou tem controle dos generais, nós não sabemos. E as casas na sua maioria que se partem, e os terrenos que ocupem, e o povo que é perseguido, às vezes, vem o povo camponês. Mas nós nunca vimos, se nós andarmos nessa parte dos anos, se nós andarmos dentro da cidade, nós vamos encontrar muitas casas, muitos condomínios que não têm dono. E a população vai estar só tentando lutar. Construir uma cabana, vai aparecer fiscais, que às vezes esses fiscais, nem o próprio administração não conhece esses fiscais. Mas nunca encontramos, pelo menos, um latifundiário que o governo impôs que esse espaço é do governo. Só o espaço do governo é a idade dos camponeses. E esses camponeses, às vezes, falam do seu benefício, eles são obrigados a vender a um povo igual para poder lhe dar qualquer coisa do povo que construiu essa casa. Porque se ele ir vender no general, até ele preocupar, pode vir ser perseguido. E de receber, vamos dizer que isso aqui pertence ao Estado. Se nós procurarmos, por exemplo, aqui na área de 11 de novembro, nós vamos encontrar grandes espaços, muitas casas, muitos condomínios desocupados, não tem dono. Mas vejam o espaço. Uns de nós temos capital na tropa, mas é branco, até nem o nome da taxa social nem aparece. Quer dizer que nós próprios até que viramos, será que essa guerra que nós fizemos, onde é que nós estamos então? Estamos em que lado? Que o nome não aparece. Mas existem até oficiais, colegas que te conheceram. Mas você chega na Caixa Social para o governo. Agora, se você lutar para encontrar um espaço para construir o governo provincial ou o governo municipal, vai aparecer aí como uma ocupação ilegal. Agora, meus senhores, eu pergunto. Será que a lei desse país é só para os povos ou só para os povos? Obrigado, Deus te abençoe. Ele dizer que tanto o Inoto o IGCA e as administrações municipais têm os seus papéis e a desempenhar relativamente a questão urbanística, a questão fundiária. O que é preciso é que haja uma articulação entre as várias unidades técnicas existentes, tanto nas administrações municipais, como as unidades técnicas do INODO e do IGCA. Como deve saber, o INODO tem as suas representações administrativas e o IGCA também tem as suas. Agora, não podemos deixar esta responsabilidade do loteamento à responsabilidade de ordem, ou seja, do particular. É necessário que se haja esta interação. É necessário que a administração haja antepagamento para que situações de ocupação ilegal não se aproveitem. Mas também não podemos, como temos visto aqui nos outros dias, aqui foi referenciado, a atuação ser feita de forma isolada. Esses órgãos devem coordenar as suas atuações para não estar no município de exercer alguma decisão, um e no outro, e excessivamente. Tem que articular que eles têm as suas unidades técnicas e todas elas devem coordenar a atuação quanto a uma incidência que em concreto relativamente à volta de ser principalmente na questão do ambiente e urbanização. Na sequência do processo destas preocupações, eu vou aqui acrescentar, chamar a atenção a um aspecto e que é recorrente deste pressentimento, e a questão é a seguinte: os condomínios, e porque foi aqui dito que é o condomínio da região, os condomínios não são do Estado. O Estado angolano não tem condomínio. O único projeto de iniciativa pública que pode servir de padrão, salvo um outro que não vem na memória do momento, é o projeto Nova Vida, agora a organização Nova Vida, e atualmente estamos a ver essa entrada. Isto para dizer que se o condomínio está fechado, tem casas fechadas, sendo privado, o privado tem a liberdade de negociar ou de transacionar o seu património de acordo com as regras do mercado. Então o Estado não pode intervir, dizer abre a porta para deixar entrar o cidadão que não tem casa. Isso é violar a própria Constituição no âmbito do princípio da livre iniciativa do mercado. Então vamos prestar atenção. Devemos fazer um juízo de satisfação do interesse público naquilo que são os projetos que o Estado põe ou que o Estado tem como iniciativa para satisfazer a necessidade da habitação. Aí sim devemos cobrar o Estado. Agora, se formos aí nos maratonas e por aí fora, né, a nível do país, não são projetos do Estado. O Estado não tem legitimidade para abrir as portas e colocar cidadão. É bom que esta situação seja encontrada. Entre todas as considerações, ou a penúltima consideração que foi feita aí atrás, o que devemos manter é o seguinte: apesar da realidade ser esta, mas a verdade é que temos que nos disciplinar. A realidade existe, os fatos são visíveis, mas é possível mudar o quadro. E todos nós temos essa obrigação. Conforme disse o homem, alguém, nós somos apenas gerentes. Aí se encaixa. Então, os sócios têm que fazer também alguma coisa. Então, nós todos temos esta obrigação. É um dever cívico, é um dever de cidadania e não devemos esperar que apenas as entidades públicas disciplinem o uso e ocupação do terreno. Isso é uma tarefa de todos nós e então temos que ter esta consciência. Não vale a pena estarmos a focar impossibilidades, imprevistos, mas devemos assumir isto como a última pergunta, se a administração tem cumprido, né, e por que o loteamento não tem sido feito. Talvez, como a disse o Dr. Carlos Feijó, a questão de lei morta. Mas nós devemos fazê-la suscitar estas obrigações. De fato, e nós aqui apresentamos como constatação a burocratização que em termos de legislação viola o 16 abate na Fundação. E de acordo com os objetivos do seminário que nos foram fornecidos, é exatamente tocarmos estes aspectos e chamarmos a atenção para uma mudança adequada. De facto, fizemos um balanço, há um incumprimento quase que generalizado destas obrigações, na verdade, fala por si. Mas estamos aqui reunidos, o objetivo é exatamente virarmos o quadro, cada um a nível das suas competências e da sua função neste aparato ou nesse sistema de gestão das ervas. Quanto ao SOPA, a questão da lei de terras, talvez vamos propor, na fase dos seminários provinciais, levarmos isso como material de apoio e aí já vai chegar a cada uma das províncias. Agradecemos a Deus por esta visão de informação e a tua integração daquilo que diz a lei de terras. Poderá não ser a todo rigor, mas pelo menos o básico poderá ser apreciado. Não irão conseguir cumprir o seu papel. Agora, também é importante importante sequer ter uma cooperação com o Ministério Público, porque não adianta que depois seja a polícia prenda as pessoas ou faça a investigação, se depois, a nível do tribunal, o agente do Ministério Público não tiver conhecimentos suficientes e não tiver uma equipa de apoio para a explicação das questões que são técnicas. Já estou aqui na hora, relacionadas com engenharia, com cartografia, para poder provar o cumprimento dos ilícitos do tribunal. Porque não é mais frustrante o que pode acontecer em condições para casos que não são se fazer prova. Da parte dos decisores, mas é necessário, de facto, que tem que se rever as regras, tem que se simplificar a autoridade, mas tem que se respeitar aquela autoridade. Os diplomas atuais não estão em condições, só os futuros. Fica bem, está bem. Temos agora, sobretudo, em zonas que não têm a ver tanto com questões costumeiras. Não podemos estar a assumir aqui uma impunidade que não quer dificuldades. As pessoas têm que respeitar por todas as formas. Não pode haver aqui um filme reino e tanto fácil para dizer que a administração não pode ser, não pode atuar. Em operações de prevenção, como aconteceu ao recentemente no Canadá, eles estão lá, foram despejadas. Isto é importante. A pessoa está construindo, é demolido mesmo. Porque se não se fizer isso, o Estado perde a autoridade. Perde a autoridade. E é importante que os funcionários públicos estejam organizando práticas deste tipo. Para além das ações disciplinares que devem ser guardadas, haja participação no Ministério Público para efeitos de procedimento criminal. Porque os cidadãos estão no momento em que entendem que não têm que fazer pessoa nenhum dado dizendo. O Estado quer fazer isso. Basta ser pessoa bem, mas para ser. Ser pessoa bem. Quanto à questão da visão da legislação, este voto para este cenário das juízes tem que começar a fazer esse diálogo conjunto, não só. E por isso que esse envolvimento multissetorial, não sei se quer dizer, para que possamos perceber os problemas e alterar, de facto, a legislação. Para que seja uma legislação mais simplificada, de modo a permitir que haja uma necessidade mais cedo de terrenos. Está provado que o Estado, às vezes, o Estado é o princípio que é universal. Se oferecem-se dificuldades para se construir as facilidades, portanto, aquilo que vai ter é simplificar e baixar os custos para permitir que as pessoas possam ter os seus custos. Esse é o compromisso que já temos assumido. Da parte dos cidadãos, é importante assumir a compreensão de explicar as regras que estão lá. Se não estiverem boas, até lá, vamos dizer que as regras que estão lá. Agora, nos casos fechados, de facto, a ocupação dos filhos tem razão. Há essa dificuldade. O setor privado, em cima de primeira, faz o seu investimento. As pessoas que estão lá, mas também não tem ninguém para falar a todos uma casa. Se passa isto dentro disso, é a dificuldade no acesso ao crédito. Porque atualmente só o Lada representa 20% do acesso ao crédito da União de Reis. O Ilha Benguela tem 2%, o resto do país 6%. Grande parte deste crédito, 90% que está entre as empresas, dizer, os cidadãos não têm conseguido aceder ao crédito para a locação de imóveis. E é por isso que o Sr. Presidente da República teve uma comissão interministerial, agora, no segundo semestre deste ano, para ver os meios mesmos de simplificação do acesso ao crédito. Porque se não houver esse crédito, não haverá. Pronto. Aqui mais uma bateria de sete discos. Foi colocada pelo senhor comissário de imigração. Respeitante ao ZAM. Escrevendo para a gestão do trabalho. Eu acho que a problemática do ZAM é a mesma que se passa em quase todas as áreas urbanas e periurbanas. A cidade de Luanda, por aquilo que eu concluí das minhas pesquisas, é que nasceu, ou seja, nasceu não, cresceu ilegalmente. Não sei quantas pessoas aqui têm títulos bastante terrenos, do espaço público, quando construíram. Quantas pessoas aqui têm direitos? Quantas pessoas razões hoje já foram abordadas aqui pelos diferentes escritores? Tem muito a ver também com a guerra, né? As pessoas que viram viver cá, a correr, etc. Olha, a ocupação de terrenos na área do ZAM é um problema grave. Por quê? Porque foi definida como uma zona de expansão urbana. Zona de expansão urbana quer dizer que ela deve obedecer a um plano devidamente estruturado. Olha, essa zona foi conferida ao governo da província de Luanda para ir planificar como distribuir terrenos e casas por transação de tal projeto. É um projeto de. Que hoje cabe ao PPHS, Programa Provincial de Habitação Social. A implementação desse programa é feita em duas modalidades. Uma, que o Estado vai construir habitações sociais para conceder aquelas pessoas que adquirem zonas de risco, não é? Chicala, São Bizanga, etc. E vai albergá-los lá. E numa outra vertente, tem a ver com uma construção dirigida, ou seja, aquelas pessoas que pretendam adquirir um espaço para construir essas casas. Bom, se isto está a ser implementado ou não, eu acho que não sou a pessoa ideal para responder. Mas o que é verdade é que nos anos estão a crescer aglomerados populacionais desordenados que um dia vão ter que levar uma requalificação. Portanto, é mais despesa do Estado. Algumas questões que aqui foram afloradas. Bem, se nós demolirmos casas, se embargarmos obras, se pegarmos a dimensão jurídica da interpretação dos fenómenos como modelo de persuasão de certos comportamentos, isto não é tão verdade quanto parece. Porque, na verdade, por sermos todos diferentes, por termos identidades diferentes, personalidades diferentes, também construímos a realidade de forma diferente. Podemos educar toda a sociedade, mas continuaremos a ter assassinos, continuaremos a ter ladrões. Então temos que interpretar alguns aspectos, não apenas dentro do pressuposto jurídico, mas dentro da multidisciplinaridade que os fenómenos sociais abordam. Obrigado. Dona Margarida, tenha a palavra. Duas questões para essa pessoa. Eu gostaria que o digno magistrado dominante essa pessoa responda essa questão. Trata-se de conflitos de espaço. Muitos espaços em que estamos, há um autorização dirigida. Existe um indivíduo que do nada apareceu e começou a construir uma casa. Os moradores do lado foram fazer a participação, a metade que aquele local em que está se construindo uma casa foi concebida pela estrada, porque já existem os adoamentos do tal local. Então há um conflito, briga entre as pessoas na vida também contra nada. E há uma outra situação, que é o projeto Guadassu-Viana. Há um cidadão que tem uma moradia, segundo os participantes, o senhor tem esta moradia recentemente, e há um espaço entre os blocos, naquele projeto há um espaço entre os blocos, onde se encontram os postos de energia e os cabos de água. O cidadão fechou aquele espaço e pediu que todos os moradores façam obras na parte traseira das suas casas, e há pessoas lá que foram privadas de água. A obra rompeu os tubos de água e uma das crianças, que até já não sei curiosa, está privada de água. Não bastante, o tal cidadão, segundo os moradores, na parte de frente da casa, cimentou a estrada, criou uma estrada, ele cimentou e cerca de 6 metros de distância, e na outra parte que restava da estrada, fez uma vedação com arbustos de cerca de 1,5 metro de altura. Privatizou aquilo e, segundo eles, na estrada que ele cimentou, os outros moradores não podem passar com as suas viaturas, têm que dar a volta. Aquilo é um espaço bem visível. Eu penso que aquelas obras foram feitas, todo mundo viu. Eu não sei como é que a administração não pôs qualquer barreira e impedimento que aquilo fosse feito. A minha nobre, e se prepare o Sr. Luís Salvador. Sobre a legitimidade de alguém com uma carta, com uma promissória de compra de um terreno datado de 1974. É um caso particular. E uma escritura de terreno feita em 1992, e um terreno que era dos antigos serviços municipalizados de água e eletricidade, ou seja, de Câmara de Natalismo, para o governo, para o qual o governo concorrenciado na altura concedeu a uma empresa estatal, que edificou um terreno, e aparece uma entidade com uma carta promissória de 74 que é proprietário desse terreno. Provocou a falta de recursos financeiros, às vezes por parte do governo, para a gestão dos políticos, no caso, assim citado, torna atrás o poder dos governos provinciais e, consequentemente, com as instituições. No sou da opinião que, perante o fato da ocupação dos terrenos assente nas zonas de reservas do Estado, em áreas para alojamentos mínimos, deveriam os governos provinciais e administrações locais levarem a cabo um processo executivo de loteamento de acordo com o interesse que se prevê e, posteriormente, a urbanização, claro, contrariando em parte o princípio jurídico da urbanização. Isto porquê? Porque se esperarmos que verbas se conduzam para o projeto, para as zonas de reservas, a população não tem como acordar. A população é mesmo acreditiva que nós estamos sem verbas, por enquanto, para este projeto. Porque eu, em Angola, Angola sou longa. Mas há necessidade do Estado fazer reservas, porque os técnicos, arquitetos, de engenheiros e todos que nela envolvem, de modo que o território não vai crescer de forma globalizada. Senão vamos estar sempre, primeiro, o povo constrói, depois o governo vem para e vai fazer a qualificação. O governo tem uma política de requalificações, mas também vamos conter a desurbanização e vamos criar zonas de reserva para fazer menos projetos urbanísticos. Então, a experiência que tem levado a cabo e pensar que as experiências que temos levado a cabo a nível das instituições locais levam a pensar o seguinte: primeiro, lotear devido à escassez de recursos financeiros e, posteriormente, todos os aglomerados urbanísticos poderão ser feitos. As infraestruturas, que são muito caras, né? Prefiro falar aqui de valor, porque cada empreendedor ou cada empresa tem seu valor, e poder infraestrutura, fala de estrada, de fibração, de energia, água. Essa é bem de pós. Temos um caso que o arquiteto tem proposta de 4 anos bem fica, um projeto de lote, em que primeiro fez-se o loteamento, quatro projetos que fica, e a posterior vieram todos os fatores. Claro, aqui o atleticismo às vezes nos pergunta, por que está vendo uma adversidade? Bom, mas estamos operando em modernidade. E não se pode descurar o fator técnico. Daí, necessidade de usarmos a ciência, a técnica. Com este casamento entre a ciência e a técnica, então vamos poder ter um grande aproveitamento da matéria em relação ao urbanismo. Outra questão que realmente devemos também trazer como recomendação: enquanto funcionário da administração local, tenho mandado várias entidades deste país a pedir terrenos para vários fins. Mas também contra outros, né, que usam do crédito para disputar a empresa como administração. É como funcionáriozinho, como pode agir perante uma entidade? Como vai agir o meu administrador? Se não somos respeitados, eu não sou para a entidade máxima em vez. Como vai agir o meu governador? Portanto, não estamos até querendo levantar mais tarde alguma questão igual ao Brasil em relação ao tráfico de drogas? Porque se não refletirmos do ponto de vista sociológico, né, em relação a essa situação, vamos cair no caso do Brasil. Então, temos que ser patriotas, sermos angolanos, para podermos tratar a problemática da ocupação de terrenos. Uma experiência passada na Samba, em 2007, 2008, 2009, 2010, travamos as invasões massivas de terrenos a nível do Ciclo da Samba, um dos mais correspondentes que eu posso dizer. Fruto de projetos fechados pelo camarada Aníbal Rocha, o arquiteto Jorge Alves e toda a equipe, aproximadamente 8, que trabalham naquele projeto. Dentro da lei da continuidade, travamos, organizamos o cadastro, travamos todos os invasores e trabalhamos na altura com o comandante da polícia. E com o seu procurador, conseguíamos meter os indivíduos a corridas. Quem insistisse, ia para a cadeia. Esses cadastros existem. Mas hoje, muitas vezes sou chamado, sou consultado para ajudar os outros a resolver o litígio. Porque não é mais litígio, se nós já temos resolvido. Não será que só por detrás disso, indivíduos que não têm nada a ver com o próprio governo da província, não é? Em condição de serviços particulares, provocam problemas que depois você vai e não resolve. Deixando de dar a prata quente para nós que estamos no próprio governo. Portanto, eu acho que aqui tem matéria do direito. A matéria não é do engenheiro nem é dos arquitetos. Esta matéria é dos juristas. E disse bem o professor, o doutor Carlos Pessoa. A lei já existe. Sua Excelência, o Presidente da República, já deu todas as medidas necessárias. A lei está aqui, a matéria nós temos. O que falta? Um trigo. É só. Os legisladores já fizeram tudo. Os arquitetos e engenheiros já. Agora a Paula é cumprida. E se nós cumprirmos, tenho certeza que vamos fazer o nosso serviço. Não vamos ter um problema de terreno tão graves como fomos falando. Muito obrigado.